depois de ensino, discipulado. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora esta seja uma missão de todo cristão, embora essa seja uma ação de qualquer cristão que está andando verdadeiramente com o Senhor, sentar e discipular alguém, Deus vai levantar no meio da igreja mais pessoas que têm o coração pronto a dar a sua própria vida, o seu tempo, seus desejos, suas prioridades, tudo que tem, tudo que é, para gerar discípulos. Não é apenas num dia da semana, numa oportunidade com o microfone. Não é apenas em alguns casos que eu me interesso. Não, um coração e uma autoridade, uma graça do Senhor para discipular vidas. Entrou alguém aqui que quer conhecer a Jesus, que quer andar com Jesus, que quer o governo de Jesus na sua vida. Essa pessoa vem e ela tem um dom específico, um chamado, uma missão, um deleite, um coração, uma fome, uma sede de discipular vidas. E ela recebe do Senhor estratégias, autoridade, graça. E ela vai repassando isso a outros. E ela vai contagiando outros. Mas ela tem algo de Deus específico para o discipulado. E talvez seja você que Deus vai despertar para estudar, para se aprofundar, para crescer nos frutos, na autoridade, na unção sobre discipulado. E por último, ministério profético. 1 Coríntios 14, 4 diz: o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Onde não há profecia, o povo se corrompe, Provérbios 29. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Deus tem um ministério específico para algumas pessoas na área de ação profética. Não apenas o entendimento de atos proféticos ou de como liberar uma palavra profética, mas um testemunho real. Quando você e eu ouvimos falar de Samuel, nós ouvimos uma história de que aquele homem teve um entendimento de Deus, um direcionamento de Deus, chegou na casa de Jessé e disse: eu vou ungir o rei agora. Traga seus filhos. Não é nenhum desses. Mas Deus, como não é nenhum desses? Eu sou o profeta, o Senhor falou para eu vir ungir, não tem mais filho, não é nenhum desses. Seu Jessé, por acaso tem mais algum filho? Porque Deus me mandou ungir. Eu vou liberar uma unção profética sobre a vida do próximo rei da nossa nação. E Deus diz que está nessa casa, sim. Então, cadê outro filho do Senhor? Tem um menino, está lá. Então, chama ele. E pode ser que no coração do profeta Samuel estivesse lá: meu Deus, eu cheguei esse menino aqui. Se não for ele, eu estou frito, meu Deus. Mas, irmão, provavelmente Samuel estava assim: oh, Deus, eu preciso aprender. Eu estava olhando para o mais velho, né? Todo fortão, bonitão. E o Senhor sempre pensa diferente, né? Que coisa, meu Deus. Eu não tenho dúvida que eu vou ungir esse menino aí, rei. Eu não tenho dúvida que é ele, mas não faço a menor ideia de como ele é, Senhor. E daí a pouco entra o Davi, um menino novinho, pequenininho. Meu Deus, é ele? É ele, filho. E derrama o azeite sobre a cabeça de Davi. E diz diante daquela família: meu filho, Deus mandou te dizer que você vai ser o próximo rei da nossa nação. Está ungido, ponto final. Que autoridade, irmão. Que autoridade. Não é apenas para dar direcionamento, ou dar ordens, ou prever futuro, mas para intervir com a palavra profética de Deus. Deus quer fazer isso no nosso meio, e Ele levanta alguém que diz uma palavra profética, que toma uma ação profética. Deus quer levantar pessoas entre nós que não apenas são atrevidos para operar o que se aprende sobre atos proféticos, mas pessoas que, com o passar do tempo, quietinhas no seu lugar, com pequenas, humildes e simples ações, têm um testemunho como o de Samuel. Samuel, profeta do Senhor. Aquele irmão profeta do Senhor. Nenhum desses dons, irmão, se torna a possessão individual. Nenhum desses dons se torna o ministério pessoal. Pelo contrário, todos os que recebem dons e os transforma num ministério pessoal, acaba sucumbindo e se desviando completamente. Cansei de ver homens que receberam um dia o dom profético do Senhor. O Senhor já me usou com dom profético inúmeras vezes. E isso não é mérito meu, não é a capacidade minha, não é algo que eu posso me orgulhar, por isso eu posso dizer com liberdade. O Senhor mandou um dia parar o culto, Naum estava lá comigo, e virar, igreja, vira para lá, em direção à boate que estava fazendo um som estarrecedor. Proclamamos e profetizamos essa boate fechada no nome do Senhor Jesus. Era uma ação profética. Irmão, às 9:30 da noite, antes do culto terminar, a boate já estava fechada, num sábado à noite. Apagada em silêncio absoluto. Bem, se você conhece um pouquinho, você sabe que 9:30 não é hora de uma boate fechar. Muito menos a boate que estava se enchendo de pessoas para a noitada. Um ano depois, quando voltamos lá, cadê, irmão? Nunca mais abriu. Nunca mais abriu. E Deus permitiu que um irmão da igreja comprasse o terreno e está lá para ser construído alguma coisa. O bar lá fechou? Amém. Deus levanta vidas, pessoas com um ministério profético. E Deus pode fazer isso com todos os seus discípulos. Mas no meio da vida da igreja, do corpo de Cristo, Deus vai levantar pessoas específicas que são ministros de autoridade na área de ação profética, no ministério profético. E não é apenas dizer o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. É uma série de atos proféticos, de ações proféticas da vida da igreja, da história das vidas. E o Senhor vai levantar pessoas assim. E eu quero proclamar isso como uma palavra profética sobre nós, como mais uma etapa do crescimento da igreja. Nós vamos experimentar. Nós veremos pessoas que naturalmente começam a gerar frutos em cada uma dessas áreas. Mas a palavra de hoje, além de ser uma palavra profética sobre a história, mais passos da vida da igreja, é uma palavra também de desafio para você. Você não tem que definir agora qual assunto, porque não somos nós que definimos, é o Espírito Santo que coloca. Mas ele vai colocar essas áreas de interesse e estudo segundo o desejo do nosso coração. E são pequenos sinais que acontecem conosco e que vão nos direcionando a atenção para o reino de Deus nesses assuntos específicos. Você vai pedir ao Senhor que te dê maturidade, atenção, despertamento para pequenos sinais. Talvez você já saiba claramente no seu coração, eu quero crescer, me aprofundar no entendimento, no conhecimento, nas experiências com meu Deus, na área da oração, na área da libertação, curas, milagres, socorro, ensino, discipulado, ministério profético, ou todas as outras nomenclaturas ou áreas que Deus pode acrescentar a você. Talvez você tenha até que dizer, Senhor, eu não tenho a menor noção em que área, mas eu tenho um entendimento já. Eu não vou viver mais um dia da minha vida apenas frequentando igreja. Eu entendi o que é a vida da igreja. E há um chamado, um ministério. O Senhor me designou para dar fruto e eu quero dar fruto em alguma área específica. Levante as suas mãos, levante a sua voz e você ora ao Senhor nesse momento. Declare a Ele, Senhor, eu recebo essa palavra sobre minha vida. Senhor, eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Eu não tenho noção do desdobramento, do caminho, dos passos, mas eu recebo essa palavra sobre a minha vida. E eu quero me aplicar, custe-me o que custar, eu quero me aplicar. Senhor, põe nas minhas mãos livros que vão me ajudar a estudar a tua palavra sobre esses assuntos. Senhor, faça com que alguém traga a mim, Senhor, estudos, ministrações, entendimento, Senhor, em alguma dessas áreas. Eu quero down, me aprofundar. Eu quero, porque eu quero, Senhor, estar no in da vida da igreja. Eu não quero apenas passar aqui para receber bênção, Senhor. Porque eu quero também, Senhor, ter poder, unção, graça para o out. O Senhor me mandou, eu não quero abrir mão disso, Senhor. Então eu quero up, eu quero estar na tua presença. Desafia-me, Senhor, leva-me, Senhor. Talvez as circunstâncias, Senhor, até difíceis, dolorosas, Senhor, mas que o teu Espírito vai me dizer: filho, não se preocupe, eu gerei essa circunstância para você vir aqui para cima, up. Filho, eu quero você em experiências profundas na intimidade comigo. Filho, eu quero você. Eu gerei essa circunstância para você depender dos teus irmãos, filho. Para você se abrir, para você se confessar, para você ter envolvimento, para você se vincular, para você se humilhar. Eu gerei. Eu preciso que você entre no in da igreja. Porque eu vou te dar depósito suficiente para você ir fora, para você testemunhar, para você ministrar a minha palavra, para você se aprofundar, para você ser um dos meus líderes. Eu te dei isso, filho. Declare ao Senhor: Senhor, eu recebo isso nessa noite. É necessário você orar mais, irmão. É necessário você, como eu, estava aqui no microfone, intensamente falando, não apenas pela eloquência de ter que pregar ou ministrar, mas por uma naturalidade de ir para diante do Senhor e levantar a voz e dizer: você também vai fazer isso, levante a sua voz em todo tempo, em todo lugar, não só aqui numa orientação, mas em todo tempo. Senhor, eu levanto a minha voz, eu estou dizendo ao Senhor que eu não quero uma vidinha de frequentar a igreja, eu não quero uma vidinha mais ou menos, eu quero vivenciar isso aqui, Senhor. Se eu não capturei, se eu não apreendi com diligência todas as nuances, todos os detalhes desse ensino teológico, intelectualmente, não me interessa. Eu recebi a tua palavra no meu espírito e o Senhor vai fazer o que é necessário fazer, Senhor. Eu quero algo do teu reino na minha vida. Senhor, eu sou membro da igreja. Eu não faço parte lá da igreja. Eu sou a igreja, Senhor. Senhor, eu não vou à igreja. Eu sou a igreja. E o Senhor em mim vai poder crescer, prosperar, frutificar. Eu me coloco no teu altar, Senhor, para a glória do teu nome. Diga isso. Tome a mão do teu irmão e diga isso por ele. Apresente o teu irmão ao Pai, declare: Senhor, eu declaro isso ao Senhor pela vida do meu irmão, Senhor, que nisso, nessa verdade, nessa realidade, ele experimente crescimento, vitórias, libertação, curas, provisão do Senhor, que ele experimente mais de ti, do teu reino. E continue declarando que ninguém, que nada vai impedir o mover do Senhor na vida do teu irmão, na tua vida, na tua família, na vida dos discípulos que não estão aqui. Nada vai impedir o mover do Senhor para o cumprimento da sua palavra, do seu propósito, do seu reino, da igreja do Senhor. Declare isso, Senhor, em nome do Senhor. Nós destruímos, mandamos por terra toda a artimanha do maligno, toda a fortaleza na mente, todo medo, todo preconceito, toda letargia, toda teologia própria, Senhor, todo paradigma, todo preconceito, todo entendimento equivocado, em nome do Senhor, cai por terra. E nós recebemos espírito de sabedoria e de revelação, graça, autoridade, intervenção do Senhor, pequenos detalhes individuais, pessoais, que vão comprovar a ação do Senhor em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. É no nome do Senhor Jesus que declaramos isso, para a tua glória, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, aleluia, Senhor. Ainda de mãos erguidas, libere palavras de louvor e exaltação ao Senhor. Libere palavras que exaltam o Senhor, que glorificam o Senhor. Proclame a Ele nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos, nós te glorificamos e nós te exaltamos. Em nome do Senhor Jesus.